Desrespeito. Capítulo 5. Ordem, Glória, Julgamento, Parte 2. Os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo Crônicas 5, verso 14. Quando o tabernáculo foi erguido, a ordem divina foi alcançada. Assim que tudo estava em seu lugar, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40, versos 34 e 35. Depois da nossa explicação sobre a glória do Senhor, podemos entender porque até o amigo de Deus, Moisés, não pôde entrar. O tabernáculo estava cheio da glória do Senhor. A glória de Deus manifestando-se e habitando em meio a Israel trouxe uma tremenda bênção. Na sua gloriosa presença havia provisão, direção, cura e proteção. Nenhum inimigo podia permanecer diante de Israel. A revelação das palavras do Senhor era abundante. Também havia o benefício de ter a nuvem da sua glória para prover sombra aos filhos de Israel contra o calor do deserto durante o dia, assim como para fornecer calor e luz para eles durante a noite. Não havia falta de nada de que eles necessitassem. Julgamento. Deus havia instruído Moisés previamente: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses homens foram separados e treinados para ministrarem ao Senhor e para se colocarem na brecha pelo povo. As obrigações deles e os parâmetros para a adoração foram delineados em instruções muito específicas, passadas de Deus a Moisés. O treinamento deles era parte de uma ordem divina. Seguindo-se a essa instrução e treinamento, vinha a verdadeira consagração desses homens. Com tudo em seu devido lugar, o ministério deles teve início. Leia com atenção o que dois desses sacerdotes fizeram depois que a glória do Senhor foi revelada no tabernáculo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, dos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Observe que Nadab e Abiú ofereceram fogo profano perante a presença do Senhor. Uma definição para profano no dicionário Webster é que demonstra desrespeito ou desprezo pelas coisas sagradas, irreverente. Significa tratar o que Deus chama de santo ou sagrado, como se fosse coisa comum. Esses dois homens tomaram seus incensários, que eram separados para adoração ao Senhor, e os encheram com fogo e o incenso escolhidos por vontade própria, e não com a oferta prescrita por Deus. Eles foram descuidados com o que Deus chamava de santo e demonstraram falta de reverência. Eles entraram com irreverência na presença do Senhor, levando uma oferta inaceitável. Eles trataram o que era santo como coisa comum. Veja o resultado disso. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico 10, verso 2. Esses dois homens foram julgados instantaneamente por sua irreverência. Eles receberam morte imediata. A irreverência deles ocorreu após a revelação da glória de Deus. Embora fossem sacerdotes, não estavam isentos de prestar honra a Deus. Eles pecaram ao se aproximarem de um Deus santo, como se ele fosse uma pessoa comum. Eles haviam se acostumado demais com a presença do Senhor. Agora ouçam as palavras proferidas por Moisés imediatamente após este julgamento de morte. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Levítico 10, verso 3. Deus já havia declarado que a irreverência não podia sobreviver na presença de um Deus santo. De Deus não se zomba. E hoje as coisas não são diferentes. Ele é o mesmo Deus santo. Não podemos esperar ser admitidos na sua presença com uma atitude de desrespeito. Nadabe e Abiú eram sobrinhos de Moisés, mas Moisés sabia que não podia questionar o julgamento de Deus, pois ele sabia que Deus é justo. Na verdade, Moisés adverte Arão e os seus dois filhos sobreviventes para nem sequer chorarem a morte deles, para que não viessem a morrer também. Isso desonraria ainda mais ao Senhor. Portanto, os corpos de Nadabe e Abiú foram levados para fora do arraial e enterrados. Vemos mais uma vez o padrão da ordem divina, glória de Deus, revelada, e depois julgamento pela irreverência. Um novo santuário. Quase 500 anos depois, o filho do rei Davi, Salomão, iniciou a construção de um templo para a presença do Senhor habitar. Este era um empreendimento gigantesco. O armazenamento de materiais, a maioria dos quais havia sido reunidos sob o reinado de Davi, era enorme. Antes de sua morte, Davi instruiu Salomão: "Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 talentos de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra de ouro e prata, e também de bronze e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo." 1 Crônicas 22, verso 14 a 16. Salomão acrescentou mais aos materiais já fornecidos e iniciou a construção do templo no quarto ano do seu reinado. O projeto do templo era magnífico. Sua ornamentação e seus detalhes eram extraordinários. Mesmo com uma força-tarefa de dezenas de milhares de homens, a coleta de materiais e a construção, ainda assim, levaram 7 anos inteiros. Lemos então: "Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor." 2 Crônicas 5, verso 1. Salomão então reuniu Israel em Jerusalém, onde ficava o templo. Puseram sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Todos os sacerdotes se santificaram. Não haveria qualquer irreverência na presença de Deus. Eles se lembravam do destino de seus parentes distantes, Nadabe e Abiú. Então os levitas, que eram os cantores e os músicos, se colocaram na extremidade leste do altar, vestidos de linho fino. E com eles havia 120 sacerdotes tocando trombetas. Mais uma vez, grande cuidado, tempo e uma grande quantidade de trabalho e preparação trouxeram a ordem divina. E o que veio depois da ordem divina? Vamos ler. "E quando, em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, címbalos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus." 2 Crônicas 5, versos 13 e 14. Quando a ordem divina foi alcançada, a glória do Senhor foi revelada. Mais uma vez, ela foi tão avassaladora que os sacerdotes não podiam ministrar, pois a glória do Senhor enchia o templo. Julgamento. Em seguida, a revelação da glória de Deus. Novamente, vemos a irreverência para com a sua presença e a sua palavra. Embora os israelitas conhecessem a vontade de Deus, o coração deles se tornou descuidado para com o que Deus chama de sagrado e santo. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e zombavam dos seus profetas, segundo Crônicas 36, versos 14 a 16. Eles ridicularizaram os seus mensageiros e desconsideraram as suas palavras de advertência. O povo zombou dos profetas de Deus. Tenho visto a mesma evidência de uma grande falta de temor hoje em dia. Certa vez, ministrei em uma grande igreja, pregando uma mensagem forte sobre a obediência e o senhorio de Jesus. A esposa de um dos membros da nossa equipe havia saído do culto com o seu bebê e tinha ido para o saguão, onde o culto estava sendo televisionado em circuito fechado. Ela, por acaso, ouviu duas mulheres da igreja discutindo o sermão. Quem ele pensa que é? Desligue! Zombavam elas. Onde está o temor do Senhor? Israel e Judá sofreram julgamentos seguidos devido à sua falta de temor e respeito pela presença sagrada do Senhor e pela palavra do Senhor. O clímax desse julgamento foi quando os descendentes de Abraão foram levados cativos para a Babilônia. Leia este relato. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Segundo Crônicas 36, versos 16 a 19. Quero que você pense cuidadosamente sobre o que eu vou dizer. Reconstituímos três relatos: o jardim, o tabernáculo e o templo. Em cada caso, o julgamento foi severo. Cada um deles resultou em morte e destruição. O mais preocupante é o fato de que não estamos falando de pessoas que nunca antes haviam experimentado a glória de Deus ou a sua presença. Esses julgamentos foram contra aqueles que não apenas haviam ouvido a sua palavra, mas também haviam andado na sua presença e vivido a experiência da sua glória. Agora que estabelecemos um fundamento a partir do Antigo Testamento, vamos avançar para os dias do Novo Testamento. Novamente descobrimos algumas verdades muito preocupantes e algumas percepções empolgantes. Jesus deixa claro que para segui-lo, primeiro precisamos calcular o custo. O preço é nada menos que as nossas vidas.